7 no transponder, controle Salvador 119, decimal 35. Solicito 310, Rio 5975. Aguarde a coordenação do 310, poderia cotejar o restante da autorização? Escola da 110, sobre como proteger a pessoa 119-577-119-5. Na saída MON, passa por código após Boa Fruti, o Rio 5975. Para o táxi, gol 1093, com 1968 ao bordo, com autonomia de 3 horas, alterna Guarulhos. Gol 1093, livre o táxi, abate no Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 08. 18 no ajuste, via abate no Índia, ponto superior, chama torre 295, gol 1093. Para o táxi, será o 9975, 2 a bordo, 3 horas e 10, alternando Guarulhos. Federal 9975, reporte para ingresso no pátio principal, ajuste altímetro 1018. Reportará para ingresso no pátio principal, federal 9975. Salve, Salvador, a cargo 6570. Alça cargo 6570, aguarde cópia. 0, autorização para Salvador, Recife, nível 330, por gentileza. Avisa cargo 6570, quente, prepara a subida Puca, Geo Maracaju, aguarde costa. Puca, Geo Maracaju, na sexta. Para ingresso, no parque principal, Federal 9975. Federal 9975, está visual com o Boeing da Gol? Manda através do posição 07. Afirmo. Segue o mesmo até o ponto espera decimal 0 e a parte 1 no índio. No ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1018. Federal 9975. Segue o nome da Gol, ponto espera 1895, federal 9975. Rio 5975 é o top. Autorizado nível 310. 310 para Fortaleza. Sacado 6570, autorizado Recife, nível de voo 330, decola da 110, primeira curva à esquerda, subida Pucajão, Maracaju, após o 197. Aciona 5005 no transponder, o controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado 330, Recife, via Peruzulo 197. Pucajão, Maracaju, decola 10, curva à esquerda. 5005-1965-6570. Sacado 6570, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Bora. Salvador, o Rio 5973 para o pushback acionamento no parte de cargas. Rio 5973, está autorizado pushback, reporte pronto para o táxi. Cadê a posição federal 9975? Sideral 9975, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Sideral 9975. Papapá, Papa Terra, prossiga. Aqui? Bono 093, decola 09, chame controle 119, decimal 35. Decimal 35, bom dia. Solo Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray Delta. Posição 1, pátio 3. Solicito autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Quem manda é o Papa Tango? Mike X-Ray Delta, posição 1R, pátio 3. Solicito autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Aguarde, Mike X-Ray. Aguardando. A 9975, livre decolagem, pistão no zero, vento 300 graus, 39. Livre decolagem, Sideral 9975. Prossiga. Já solicitou o pushback, confirme, estimado para início? Já tá no pushback já. Decola 35, chame controle 119, decimal 35. Controle 11935, Sideral 9975, bom dia.

118.95 a frequência da torre. Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, prossiga. Informação Índia para Conquista 180, agora vamos cópia. Passarei 2223, Índia confere, autorizado vitória da Conquista, nível 180. Rota direto ao plot, direto Conquista, decola da 10, primeira curva direita, saída Ádio Arelefa. O transponder é o 5094, controle Salvador, 119, decimal 35. Cliente Conquista 180, direto ao Pló, após a vitória da Conquista, curva direita após saída Arbor Elefa, responde 5014 e controle 3035, passaria 2223. Passaria 2223, correto, cotejamento, pode ficar no pushback. Passaria pushback. Colapso 6570, pushback sanamento, pode carga. Atacado 6570, está autorizado pushback, pode passar. Autorizado, chamada. Mike, que foi ideal, até o sol? Escuta, prossiga. Realize o pushback da aeronave e reporte quando pronto para iniciar o reboque, ok? Ok. Confirmando que está na posição 02? 1R, do pátio 3. 1R, ciente. Então realize o pushback e reporte pronto para iniciar o reboque. Ciente. Ao Rio. Solo Gol 759, mantinha informação Índia, autorização Guarulhos. Coluna 759, Índia confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Rota, eu presumo 10, Taubaté. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição módica. Transponder 5020, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, da Euleda, transição ótima. Aliás, da Euleda, pós-mótiva. 5020, transponder, 119.35, eu controlo. Gol no 759, correto, protegimento, pode pronto, feedback. Tá reportando. 6570, 2 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. Autorizado, táxi, ponto de espera, chama 1895. Muito obrigado, bom dia, 6570. Da continuidade o reboque. Da continuidade, reporte para ingresso no pátio principal, girizando, Mike Fidel. Sente. Pronto, Salvador, 5975 para pushback. 5975 autorizado pushback, pode prostar. O Mike Fidel é o qual? Escuta, prossiga. Mantenha a posição e aguarde para prosseguir. A aeronave da RI vai iniciar o pushback agora. Mantenha a posição. Avisa 6570, ponto espera no zero, pronto. Avisa 6570, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no zero, vento variável 02 nós. Livre decolagem no zero, 6570. Na Papai é com Papai Sierra, confirme por gentileza a radial ideal de saída. Gente, eu guardo o copo como número 2. Fiz 5975, livre táxi, abaixo um índio, ponto espera no gestor, 1, 1, 8, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, prossiga. Tem um estimado para início do pushback? Uns 10 minutinhos. Ok. O Mike X-Ray Delta prossiga com o reboque, agilizando o reporte para ingresso parte principal. Gente, iniciamos e reportaremos. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, Nicolau 10. Nicolau 10, primeira curva direita, sai na árvore, elefa, após voo direto com Plora, após direto Conquista. 5023 no transponder, 120, corrigindo, 199, decimal 35, controle. Aprovado, 200, Conquista, pista 110, curva direita na Abo Eletra, Oplor, após direto Conquista. O transponder 5023, controle 119.35. Azul 2703, correto cotejamento, reporte pronto pushback. E pronto para o pushback e acionamento, o 2703. Papá Papai Eco, Papai Sierra, cópia. Papá Eco, Papai Sierra, autorizado Sierra, November, Índia, Papá. Nível 200, decola da 17, primeira curva direita, saída árvore após direta rota. Aciona 5011 no transponder, controle Salvador 119, decimal 35. Da 10, reporte curta para pouso no Gré. Afirmativo, estou livrando o litoral, vou prosseguir para pouso no Gré, vou chamar na curta. Autorizando ele aí, manteve, estou na 0, 5975. Taxi com a torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 10, 18. Pega acionamento, passaria 2223. Passaria 2223, está autorizado, pushback, reporte pronto, táxi. Tomei táxi, 223. Calo Gol 759, pushback, acionamento, posição 4. Posição 4, autorizado a chamar táxi, Gol 1759. Autorizado. Salvador Azul 2783, parte 3, 4 Lima, pushback, acionamento. Azul 2783, aguarde para o push. Escuta. Salvador Gol 649, bom dia, gente da Índia. Gol 649, bom dia, guarda cópia. Guarda. Salvador Azul 2783, após a passagem do TAN na nossa retaguarda, autoriza o puxa acionamento? Boa, Azul 2783, o carro aeronave está rebocando, mas só mandando na livre retaguarda, está autorizado o puxa. Tá ok, muito obrigado, Azul 2783. E 18, Guardião, reporte controlado. Bem. Consiga 649. Para Porto Seguro, nível 360 autorizado. Decola da 10, curva direita, subida da Euleda, após o voo direto, Porto Seguro. 5027, transponder, controle 120, decima 8. Porto Seguro, 360 conforme, decola da 10, curva direita da Euleda e após direto. Transponder 5027, controle 208, gol 649. Dona 69, correto, para posicionamento. Chamada. Guardião, 30, até a próxima, bom voo. 51 a bordo, antena Salvador, com 6 horas mais 50. Economia e o operado? Antena Salvador com 6 horas mais 50. Fortaleza 2226, taxa autorizado via Pátio Índia, concessionária Torre 1 ou 9, decimal 95, com ajuste 10 no 8, como que vai seguir o 9 da Gol, só como o número 2. Seguida 9 da Gol, como o número 2, via Pátio Índia, concessionária 395, parceria 2226. Azul 4264, prepara subir a Puca, Jamucaju, aguarda cópia. Puca, Jamucaju, aguarda. Sala 1759, está pronto para o táxi. 171 no hotel B, Galeão, 4 horas e 15. Ouro 759, direita via Índia, com Torre 1, 1995, boa, ajuste 1098, mão voo. Dia 1018, realmente está muito barulho atrás da transmissão. Sim. O 4234, cópia. Para cópia, torcida. Para Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamucaju, via Brasil 17. 5026, transponder, controle 120, decima 8. Instrução autorizada para Recife, nível 350. Decolagem da 10, curva esquerda, perto Puca, Jamucaju, via Brasil 17. Vai acionar 5026, chamando controle 120, decima 8. Azul 4234. Número 24, correto, chame para o pushback acionamento. Maracuá, 224. Salvador, o azul 2783, para o táxi 34, PLB 330, opera Montes Claros. Salvador, quanto zero, pronto. Salvador, 1759, autorizado em Matheus, está no zero. Ali, Matheus, está no zero, 1759. Sim, pode assistir no 018. Gente, segue o TAM, parte 3, após o parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 1395, azul 273. 4 ao bordo, confirme autonomia? Chame na Oscar, é que pode ser. Coluna 759, autorizado de decolagem pistão na zero, vento variável 2 nós, 1018. Eu vou decolar de pistão na zero, vou 759, 1018. Passaredo após o gol em A e manter pistão a zero. Passaredo gol e manter passaredo 2, 2, 3. 19, decolar 235, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Autorizando ele aí, mas deve estar no 7. Protegimento correto para o CPD? Treinamento táxi de decolagem, torre 1, 9, 5, ajustando 0,8, mau voo. Salvador, o Azul 2783, ponto espera, 1-0 próximo. Azul 2783, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 2783. Passaria 2223, decolado 236, controle 1935, bom voo. 1935, passaria 2223, bom dia. Torre ao gol 1-0, 9-2, passando externo. Voo na 092, ajuste na 098, voos autorizados, pistão a 0, vento variável, 2 nós. Livre pouso no 0, voo na 092. Pushback, acionamento, portão 612. Portão 612, autorizado, time táxi, voo na 649. Exato, chamada táxi 649. Cheque com a bacia. Sapato triplo Romeo Golf, bom dia. Autorizado o acionamento na Aerostacha, não tá aqui. Azul 2783, Boeing da Gol, curta sinal, após a linha e mantém. Cliente, após a passagem do gol, a linha mantém. O Azul 2783. Papai Serra, atento à possibilidade de ter turbulência 37 na Gol. Quando pronto, na 7, decolagem autorizada, vento 050 graus, 2 nós. Segura a decolagem para o Azul, Papai Serra, 27. Salvador, eu vou para Tango Mike X-ray Delta, informa o término do reboque na posição 8, pátio principal. Gente, Mike X-ray Delta, bom dia. Bom dia, grato. Taxibon 649, POD de 69, 3 horas e 10, com fim. Omega 49, taxi via Pat, Índia. Motor de espera Torre 1, 9195, ajuste no 098, Movol. Pat, Índia 1895, ajuste 1018, obrigado, 1649. Polo Gol no 092, entrou. Bruno 092, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, gol na 095. 7, 8, 3, 4, 9. Táxi para fazer a decolada 241, 035, honrou. Atrás de grado, conservativo. Sente azul 273, aguarde previsão de 2 minutos. Salvador, solo azul 422. Tem 4, está no 01, para pushback acionamento. Azul 4234, portão 01, não autorizado pushback sem transporte táxi lá. Câmara pronta, 4234. Espera pronto, gol 649, bom dia. Gol 649 autorizado alinhar e manter pistão a zero. Alinha mantendo no 0, gol 649. Chame na papá, Romeu Golf. Azul 2783, decolar 243, 935, bom voo. 3935, grato pelo trabalho. Autorizado alinhar e manter pistão 97, topar triplo Romeu Golf. Alinhar e manter 97, Romeu Golf. Bom, triplo Romeu Golf, vento agora indicando 050 com dois nós, decolada 35. Autorizado 35 então para Romeu Golf, graças. 4, Tati 930, Tati, com 114 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna São Gonçalo. A direita via Índia, ponto de escola, torre 1 na 9, direcção 95, ajuste na 090, bom voo. A linha 18 via Índia, ponto de escola 18, ao tempo, obrigado, passou 234. Iniciando, bom 649. Tripulando meu Golfo, decolagem autorizada 35, vento 050, 2 nós. Decolagem 35, Romeu, meu Golfo. Uno 649, decolado 247, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Corre Salvador, Azul 4234, portaria da 10, pronto. Azul 4234, autorizado, linha e decolado estão na 0, vento variável 2 nós. Cliente, livre decolagem, 4234. Triplo Romeu Golfo, decola os 47, 1935, bom voo. 1935, controle, muito obrigado, então. Bom dia, Romeu Romeu Golfo. Azul 4234, 1050, 1935, bom voo. 1935, obrigado, Azul 4234. Esperar 9970, pushback e acionamento. Autorizado no pátio 3, time táxi, 09970. Salvador, eu azul 4981, bom dia, final de 7 milhas e meia. Azul 4981, ajuste 1019, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Ajuste no 019, autorizado, pouso, pista no zero, azul 4981. Delta Taxi, Esperal 9970, 4 a bordo, 350 com você. 9970, táxi via Fat India, ponto de espera 2118, décima 95. Ajuste no 099, mão volta. Autorizado, táxi em frente, India 1895, no ponto de espera com 19. Azul 4981, Solo 03, libere na Fox, chame 211. Libera na Fox.